Saudações. No último dia 26 de setembro, recebemos aqui em Arapiraca o diretor da FASUBRA, Rogério Mazola, que ministrou uma palestra promovida pelo Sintufal, Sindicato dos Trabalhadores da UFAL, intitulada O Ataque aos Serviços Públicos. A palestra foi gravada e editada e será publicada em duas partes. Hoje vocês ficam com a primeira delas. Bom, moçada, primeiramente satisfação é minha, porque primeira vez que eu venho aqui em Arapiraca, eu tinha vindo aqui outras vezes em Maceió, e olha que eu morei aqui perto um bom tempo, vim em Recife. Mas a conversa nossa, a ideia minha aqui com vocês hoje, é tentar expor um pouco o que, que o governo está fazendo de mudanças na legislação trabalhista, na legislação previdenciária, em especial no que tange ao fim do CCTAI, do nosso plano de carreira, que isso traria implicações gigantescas para nós, enquanto trabalhadores em educação, e para a própria instituição, pelas mudanças que estão sendo feitas hoje na fonte do seu financiamento. Bom, o processo que levou, né, o Temer à presidência, na verdade, foi um golpe armado para poder intensificar as reformas que vinham sendo feitas até então, mas que estavam muito aquém do que o grande capital estava querendo nesse país. Então, no governo Dilma, começou a ter uma visão de gestão gerencialista, como parte da readequação do papel das instituições, avançaram várias privatizações, mas isso, por interesse, diante da crise econômica e da necessidade de lucro dos banqueiros desse país hoje, é uma coisa muito pequena. Então, foi necessário que um outro governo que conseguisse tocar muito mais intensamente essas reformas. Então, por isso que o Temer chega à presidência da República. E eu falo do interesse do banqueiro porque às vezes a gente se espanta com algumas questões, por exemplo, na casa lá do Gedel, lá na Bahia, né? Tinha aquele monte de malas cheio de dinheiro, tive que alugar um apartamento para conseguir guardar o dinheiro, aquela pequena parte do dinheiro que na verdade está transitando lá, que era 50 milhões de reais. 50 milhões de reais é o que está faltando para poder manter a UNB aberta, lá de Brasília, onde eu trabalho. Mas isso é o orçamento de muitas cidades. Mas, no entanto, é o que o cara tem apenas um apartamento. Agora, não é, por incrível que pareça, não é o processo da corrupção que, de fato, tira o dinheiro desse país. Porque se você for comparar a sangria que é feita pela corrupção e a sangria que é feita por um mecanismo chamado dívida pública, é muito desigual a quantidade de uma à quantidade de outra. Para ter uma ideia, assim, hoje o país está gastando ao redor de 1,3 trilhão de reais de dívida pública. Uma dívida que hoje está em 3,5 trilhões, mais ou menos. Quando se fala trilhões, é uma coisa difícil de imaginar, porque na casa dos milhões já temos que colocar isso em número de apartamentos, certo? O cara vai botando dinheiro. Imagina bilhões, imagina trilhões. Então nós estamos falando talvez algo em torno de 30 mil apartamentos com dinheiro do Gedel Vieira Lima, para comparar o que os banqueiros tiram pelo supostamente legalizado da dívida pública, com a taxa de juros que está lá em cima. Então imaginem 30 mil apartamentos com dinheiro que nem estava lá o Gedel Vieira Lima, é isso que é, e isso é legalizado, isso não é crime, isso que é pior, certo? Então, com uma vida dessas, hoje, de tudo que o país arrecada, 49% vai para pagar esses 30 mil apartamentos com dinheiro que tem que entregar para os vários banqueiros que estão explorando hoje o nosso país. Então, se de tudo que o país arrecada, 1,3, 49% está indo para isso, imagina o que está faltando para a saúde, para a educação, para a previdência, para a segurança, para a moradia e, claro, para a corrupção também. Também tem desespero entre eles lá de como é que consegue se beneficiar do processo de rapinagem do Estado. Então, o governo tem que avançar em algumas medidas. Então, o pacote que foi colocado agora de privatizações é parte disso, repassando a parte mais rentável do Estado para o grande capital. Então, os novos aeroportos estão sendo privatizados agora, em especial o de São Paulo, que é o de Congonhas, que é o mais lucrativo do país. O pré-sal também está sendo colocado a leilão, enfim, então tudo está sendo entregue, agora a Eletrobras também, até a Casa da Moeda, certo? Até a impressão do dinheiro também vai ser vendida, privatizada, para que outros países assumam, comprem e imprimam o nosso dinheiro. Então é uma perda de soberania de tal monta que atinge até esses aspectos. E agora, só isso, só vender o patrimônio, só entregar tudo, e aí o governo, inclusive, foi bastante ganancioso, porque está tendo que tentar um recuo agora, que o governo autorizou entregar uma área para mineração que é quase do tamanho do estado da Bahia, certo? Que é a Renca lá na região norte do país, para a reserva de cobre e de alumínio. Então imagina o que é você vender um território do tamanho de um dos maiores estados desse país. Agora, tudo isso tem que ir além ainda. Então, tem que tornar a mão de obra e os trabalhistas cada vez menores nesse país. Então, por isso, o pacote de reformas que o governo estruturou. Primeiramente, que não conseguiu aprovar até agora, até pelas crises, pelos escândalos que está tendo, certo? As denúncias, a formação de quadrilha, enfim. Aqui nesse país é inacreditável, porque se questiona que o grampo que o Wesley fez não era legal. O problema não é que o grampo era legal ou não, o problema é se passar um correio ou não correu. O presidente que não envolvido na formação de quadrilha ou não tem envolvido na formação de quadrilha. Essas questões se tornam uma discussão muito mais de forma do que de conteúdo, na verdade. Então o governo faz essas reformas, mas tem essas dificuldades. Na reforma da Previdência, a busca dele foi o quê? Igualar, primeiro estabelecer idade mínima, 65 anos de contribuição, tanto para homens como para mulheres. Depois pensou numa regra de transição para que ao longo de 10 anos a idade mínima das mulheres fosse subindo até atingir a idade mínima dos homens. Que é uma forma de também aumentar a exploração de quem já faz dupla jornada hoje, enfim. A segunda medida é aumentar brutalmente o tempo de contribuição, que ele propôs aumentar de 35 para 49 anos de contribuição. Bom, você vai botar com 65 anos de idade, com 49 anos de contribuição, e que você começou a trabalhar com 16 anos de idade, com carteira assinada e nunca ficou demitido na sua vida. Como isso não acontece com ninguém, de iniciar a trabalhar com 16 anos, carteira assinada e nunca ser demitido, objetivamente você vai se aposentar só pelo teto, que é 75 anos de idade. Então, na verdade, o governo criou uma forma, a idade tentativa do brasileiro hoje é de 73 anos, então você coloca uma idade mínima que está acima da expectativa de vida das pessoas, que é para não ter que pagar previdência para ninguém. A outra medida que ele colocou na reforma da Previdência foi quebrar a paridade entre ativos e aposentados, que é para poder começar a reduzir o valor de quem já está aposentado hoje, e também quebrar a isonomia de quem se aposenta, poder seguir recebendo o mesmo que tinha antes como nativa. Então coloca como novo teto o regime geral da Previdência, que está em torno de R$ 4.300, se eu não estou enganado, como teto de aposentadoria, e a partir disso, só se você tiver previdência privada. Então, também com isso, coloca um patamar máximo do que vai ser pago pelo Estado, independente de cima de quanto que você contribuiu ao longo desse período. E por fim, ainda com o mesmo discurso do déficit da previdência, também estabelece que, isso vai ser colocado agora num projeto para o próximo mês, de aumentar o nosso desconto, de 11% para 14%. Então, com isso, na prática, reduz nossos salários na parte do investimento líquido, porque você vai ter mais descontos hoje no seu contra-cheque. Além do fato de que quem está aposentado também contribui para a Previdência, né? Também é uma questão sui generis isso. Você contribui ao longo de toda a vida, depois se aposenta, continua contribuindo também. Então, tudo isso tem sido feito para conseguir retirar o direito de aposentadoria dos trabalhadores. Paralelo a isso, e daí ele conseguiu o êxito na reforma trabalhista, de estabelecer que uma reforma que o negociado vale mais do que o legislado. Então, se na legislação tem uma série de garantias ali estabelecidas, mas se você fizer um acordo que esse acordo preveja menos do que está na lei, vale menos do que está na lei, você não tem mais essas garantias legais. Então, tudo passa a ser, na verdade, parte dessa negociação. Jornada de trabalho, que daí pode ser ampliada até 48 horas, inclusive a CNI queria jornada de 80 horas semanais, para pensionar mesmo lá na hora da discussão lá no Congresso. 80 horas semanais significa você trabalhar 12 horas diariamente, mais 2 dias no sábado e 10 no domingo. Então você não faz outra coisa, nem no tempo da escravidão você tinha jornadas tão longas assim para desenvolver. As férias podem ser agora mais fragmentadas. O regime de trabalho dos terceirizados é muito mais precário também agora, sem garantias legais. podendo inclusive os regimes de ouristas e outras formas mais de contratação, e até aspectos que era de uma brutalidade, falando que era só bode na sala, e eles foram colocados para tramitar até o final, como por exemplo, gestante não poder se recusar a trabalhar em ambientes insalubres. Então as questões mais bárbaras mesmo tiveram também ao longo dessa tramitação. Então jornada, férias, todos os direitos estão colocados em discussão também para serem negociados passo a passo. E para conseguir completar o seu caixa, o que o governo fez? No que tange ao conjunto do profissionalismo, resolveu reduzir drasticamente, até porque tem que estar liberando aí 2, 3 bilhões a cada vez que tem que votar para o Congresso a questão da situação dele de não ser cassado. Então já teve essa negociada há um tempo atrás, cerca de um mês atrás teve essa votação no retorno do recesso, e vai ter outra ainda esse ano também, mesmo também consegue se manter se salvando na base da negociação mesmo. Olha, eu consigo tanto em obras para você que é deputado, e você garante o seu voto, e você indica quanto você quer ser contratado, enfim. Então é assim que tem funcionado a maioria que o governo tem feito lá no Congresso. No que tange ao funcionalismo, primeiro que todos os acordos que estavam em vigor foram suspensos, inclusive o que era aprovado por lei. Ele encaminhou essa proposta para o Congresso. Nessa, talvez, dentro da desgraça que é, nós conseguimos nos salvar um pouquinho. Por quê? Porque, na verdade, nós antecipamos uma parcela. Quase todas as categorias fizeram acordo de que tipo? 5,5% no primeiro ano, 2016, 5% em 2017, 4,5% para 2018 e 4% para 2019. Nós fizemos acordo só de 2 anos, 5,5% e 5%. Aonde que nós nos demos bem? Na verdade, a gente pegou a parcela seguinte de 4% e antecipamos ela na forma de step. Daí quando passou o nosso step, aquele intervalo que tem entre um padrão e outro de vencimento, quando a gente aumentou 0,1% nele, de 3,8% para 3,9%, então esse 0,1% que a gente conseguiu de reajuste no step, para a categoria, digamos que a gente está no padrão 35, que é a média da categoria, pelo padrão 40, consegue 35 vezes isso, 40 vezes isso. Então, 40 vezes 0,1% dá 4%. Então, na verdade, com esse mecanismo, a gente antecipou a parcela que seria para janeiro de 2018, nós antecipamos isso para janeiro de 2017. Foi, inclusive, por isso que nós não estamos tão prejudicados agora. Agora, todo o restante do nosso acordo de greve está paralisado. Tudo que diz respeito à questão das orientações normativas, questões de insalubridade, condições de trabalho, debate do assédio moral, negociação com a UNBCER, reclassificação, enquadramento dentro dos cargos, direito ao servidor fazer, se afastar para fazer curso de capacitação e qualificação, mesmo quando está em probatório, todas essas cláusulas ficaram automaticamente revogadas porque o governo não se dispôs mais a conversar conosco. A segunda coisa, bom, isso para nós, para as outras categorias então pior ainda, as outras categorias não vão ter mais os índices e tinha negociações que era mais para não perder direitos quando se aposentassem. Então também saiu do horizonte de todos os demais servidores públicos. Segundo, o governo instituiu um programa de demissões dentro das universidades e dentro de todo o serviço público. E um programa de demissões agora que não é um programa temporário, é um programa permanente. Está aprovado e todo ano o planejamento apenas define os quantitativos que vão ser demitidos de trabalhadores, até que número vai ser aceito de demissões em cada órgão. Então passa a ser algo permanente, não é mais do governo todo ano ter que fazer um PL para implementar as demissões, não. Automaticamente, já está em vigor, o programa não se extingue e cada ano limita o teto de demissões que vão acontecer. Obviamente não vai ter muitas demissões por isso, até porque a indenização que estão propondo é muito baixa e num quadro que hoje o país está com 14 milhões de desempregados, certo? Até pelas experiências de PDVs anteriores, pessoas que botaram aí pequenos negócios, quebraram, depois foram tudo para a justiça para tentar retornar para a universidade, enfim. Então, a experiência, e que isso deixou no serviço público, uma experiência que leva que não se queira hoje aderir esse tipo de programas. Mas também não ficou apenas nisso. O governo está extinguindo as 600.000 vagas e extinguindo alguns dos cargos, como por exemplo o motorista, seguranças e outras funções dentro das universidades. Que é na lógica também de poder ampliar a terceirização dentro das instituições. E por fim, e daí que é o mais complicado para os técnicos administrativos, estamos modificando as carreiras no serviço público. E aí não é um modelo como, por exemplo, nós vimos, que era um modelo que já era ruim à época, o modelo do Bruno Henrique Cardoso e do Bresser Pereira, que era pautado em quê? Bom, tem carreiras típicas do Estado, tem carreiras que o Estado deve ser concorrente do setor privado, tem setores que têm que ser privatizados. Então, eles dividiam assim os vários setores do setor público, a partir daí, dizendo que tinha que ter um lucro estratégico bem remunerado. Isso, no governo da FHC, que atacou muitos trabalhadores, que fez a reforma da Previdência, que fez privatizações e tudo mais. O que o governo atual diz é o seguinte: aqui não tem mais carreira estratégica. Para nós, a lógica é o quê? O piso de 5 mil para todo mundo, como inicial para todo mundo que seja de nível superior, como representante. Então, quem entra, por exemplo, numa carreira de analista tributário, com um inicial de 16 mil, cai para 5 mil também a remuneração desses trabalhadores. No nosso caso, ainda não sabemos qual vai ser de fato o valor dos pisos e tetos que o governo está propondo, mas, via de regra, tem colocado o quê? Que vai ser 2.800 para as funções intermediárias e 5 mil o limite do piso para as funções de nível superior. Então, não muda muito, talvez, nesse aspecto. Agora, muda na estrutura da carreira. Por que que muda na estrutura da carreira? A lógica deles é de 30 padrões de vencimento. Obviamente, você vai levar muito mais tempo para poder percorrer o conjunto da tabela. Então, você vai ter que ter muitas mais avaliações ao longo desse percurso. Ele já faz essa quantidade de padrões de vencimento, já é uma expectativa de aumentar a idade mínima mesmo nossa para poder se aposentar. Segundo, não tem mais o step linear. Então, ele vai poder definir, da forma como ele quiser, a diferença entre um padrão de vencimento e outro. Então, você pode ter 30 padrões de vencimento, mas se você não tem o step linear, você tem uma compressão dessa tabela. Você não tem mais, sei lá, se eu estou no padrão na classe E3.11 e vai para a classe E3.12, então você tem aumento de 3.9%, que é o nosso step, cada vez que isso acontece. Se você comprime a tabela para colocar os 30 padrões de vencimento dentro do mesmo limite de piso de teto, você tem progressões muito menores ao longo desse período. Então, esse é o segundo aspecto que está colocado. A terceira coisa que estão propondo modificar a nossa carreira é quebrar a correlação entre as classes. Então, pode ajustar de acordo com o mercado se aumenta uma classe ou outra, ou se quer manter uma chatada para poder provocar maior pedido de demissões nesse padrão. Exemplo bem concreto: o governo quer terceirizar e se livrar das classes A, B e C. Ok? Então, o que que ele faz? Quebra a linearidade. Então, você pode manter congelado indefinidamente o piso das classes A, B e C, só seguir mexendo, repondo a inflação um pouco menos do que isso nas classes B e E. É isso que significa essa quebra. Então, com isso, ele força também que, de alguma maneira, as pessoas peçam demissões. E aí tem também a questão dos incentivos. O governo deixou muito claro que, para ele, não faz sentido a formação do técnico administrativo, do conjunto do profissionalismo. Então, o novo carreirão, que seria para todos os órgãos do governo, não teria previsão da progressão por capacitação e por qualificação. Isso significa nós deixar de poder ter as progressões que a gente tem hoje por graduação, por especialização, por mestrado, por doutorado, ou mesmo aquelas progressões horizontais das classes 1, 2, 3 e 4. Então, isso, do ponto de vista da concepção da nossa carreira de trabalhadores em educação, é ferir ela de morte. Certo? Você perde, então, toda a perspectiva real de estar desenvolvendo dentro dessa carreira. Mas quem já tem hoje, como é que faria? Vantagem pessoal. E vantagem pessoal você vai absorvendo ao longo do tempo. Então, vocês imaginem o que é você ter isso, se já não tem quase reajuste nos dias de hoje. Você tem um mestrado, tem que descontar 50% ainda dos aumentos futuros. Até você ter 50% de aumento ao longo da sua vida, vai o resto da vida até se aposentar. Então, também cria esse óbice aqui que desmonta a carreira brutalmente. E não suficiente isso, está tramitando com parecer favorável do relator aprovado já no Senado, do Lazinha Martins, se não me engano, do PDT do Rio Grande do Sul, o projeto de lei 116/2017. O que é esse projeto de lei? Para quebrar a estabilidade do servidor público, ou seja, facilitar o processo de demissão dos trabalhadores. Então você tem vários mecanismos, na verdade, para que o trabalhador vá embora da instituição, certo? Você congela salário, você faz PDV, você extingue cargos, você coloca uma situação que ele pode inclusive ser demitido por desempenho pelo critério da chefia. Sabe o quão relativo e quão subjetivo são essas avaliações hoje em dia no serviço público, enfim. Então essa mudança é drástica e, na verdade, ela acaba com a nossa carreira. E paralelo, então, porque é um projeto de Estado. Então ele não está acabando apenas com a sua carreira. Porque precisa fazer isso para ficar mais fácil depois privatizar, certo? Poder também passar para setores que queiram assumir isso aí. Inclusive o STF votou em abril de 2016 que a educação pode ser toda repassada, inclusive na esfera federal, para organizações sociais. Então podem ter empresas que se candidatem a assumir a gestão. Poderia, por exemplo, ter uma empresa que se candidatasse a assumir aqui a gestão do campo de Arapiraca. Então, isso permite essa fragmentação. Assim como os hospitais estão na mão da Ebser, que possivelmente vai estar no próximo pacote de privatizações com uma empresa de capital francês sediada em Recife, que já está também interessada em assumir a Ebser e os HUs, os universitários. Então, também, ela viria, se ela compra a Ebser, automaticamente ela já vira a OS, que tem contrato de gestão com todas as universidades dos seus hospitais universitários, inclusive o hospital aqui do campus de Maceió, da UPA. Então tudo isso é parte desse processo de transmissão. E isso tem se materializado de uma forma muito concreta na questão orçamentária das universidades. Eu sei que estão estendendo um pouquinho, queria até interagir com vocês, escutar um pouco perguntas e anseios de vocês, mas isso muda no ponto de vista do seu financiamento. Nós fizemos uma greve em 2016 contra a PEC 55, que depois virou a emenda constitucional 95, que era a emenda constitucional que congelava por 20 anos o que é gasto pelo país nas políticas públicas, na educação, na saúde, enfim. E isso é uma situação que, já, por si só, já era muito complicado. Que você congelar num ano em que o orçamento está muito reduzido, muito arrochado, você pega o patamar pior que tem para poder usar como referência dos 20 anos seguintes. Só que está um pouco pior do que foi a emenda aprovada. Certo? O que o governo está fazendo consegue ser mais drástico ainda. Porque pela emenda aprovada, para que seja o valor real congelado, o que acontece? No primeiro ano, o valor tinha que ser corrigido em 7,2% e nos anos seguintes pelo INPC. Não aconteceu isso. Não teve 7,2%. Não foi sequer mantido o mesmo valor anterior. O governo disse que foi mantido porque ele utiliza o que a folha cresceu no seu gasto vegetativo e soma para dizer que está mantendo o que é repassado para a saúde e para a educação. Mas não. Você pegar só as verbas de custeio de investimento, tirando os gastos de pessoal, bom, em custeio de investimento, houve redução dos valores repassados para as instituições, tanto na área de saúde como na área de educação. Desse valor que foi reduzido de custeio e investimento, no início do ano, ainda o governo fez um contingenciamento que cortou 42 bilhões de reais na esfera do MEC. Desse percentual que já era reduzido e que foi contingenciado, e que foi cortado em boa parte, o MEC ainda fez um contingenciamento, que é de segurar isso em parcelas ao longo do ano para ver quais vão sendo liberadas. Então, nós estamos agora perto de 60% do orçamento que deveria ter sido repassado dentro de todos esses cortes do governo em relação às instituições. E ainda com um agravante. Esse orçamento está liberado, entre aspas, porque não vem mais para as universidades. Fica na mão do ministro. Então, o reitor quiser fazer uma calçada dentro de uma universidade, tem que ir lá, e o ministro que vai ter que assinar a ordem para fazer a calçada, que não é mais da autonomia da instituição. Então é corte em cima de corte, em cima de corte e em cima de corte. E esse que vai ser o referencial do orçamento desse ano para aplicar o MPC para 2018. Ou seja, o quadro que é ruim vira, se piorar, o piorado é que vira referência para o ano seguinte e para os outros 18 anos que tem pela frente de vigência dessa emenda constitucional. Então, na verdade, o que o governo está fazendo é se desobrigando do financiamento. Com isso, o que tentam fazer as instituições? Buscar algumas fontes próprias de receitas. O pessoal vive fora, tem receitas próprias, está na faixa de 94 milhões por ano. Onde eu trabalho também tem receitas próprias, a universidade tem vários imóveis na cidade que ela aluga, e tem o CESP, que é aquela banca de concurso, certo? Que faz eventos por todo o país e reaplica esse dinheiro dentro também da instituição. Qual é o problema que o governo colocou para isso agora? Inclusive com um documento oficial do Paulo Barão, que é o secretário de Ensino Superior do MEC. O dinheiro que as instituições captem não são complementares ao orçamento da instituição. Ou seja, a verba será supressiva. O que eles querem dizer com isso? Se a UNB, com seu orçamento que está curto, captar 100 milhões de reais, ela vai receber do Tesouro Nacional 100 milhões a menos. De um jeito ou de outro, a conta nunca muda. Certo? Esse que é o drama dessa situação. E ele deixa isso claro em dois parágrafos. Ele coloca, para não ficar dúvidas, estou dizendo que a política do planejamento é de que o Tesouro se desobrigue sucessivamente do transmissão das instituições. Ele coloca isso de forma explícita, não usa meia palavra para dizer isso. Bom, se a política é essa, por que então que as instituições têm que buscar recursos fora? Porque o MEC vai deixar de passar dinheiro para as instituições, é por isso. Por isso que na semana passada, o Congresso Nacional aprovou os fundos patrimoniais para as instituições de ensino. Ou seja, as instituições vão ter que criar fundos de investimento, captar recursos na área privada e funcionar com base nesses fundos privados que elas vão gerir. Então, nesses fundos, as empresas vão poder fazer investimentos desde que possam determinar como é gasto esse dinheiro. Então, vamos supor aqui, o Sindicato dos Usineiros aqui do Estado de Alagoas pode investir nesse fundo patrimonial da UFAL. Só que ele determina aonde o dinheiro deve ser gasto dentro da UFAL. Com certeza, certo? Não vai ser um curso de pedagogia. Vai ser só para ver como é que ele consegue aumentar o teor de açúcar na cana. Então você começa a ter áreas da instituição que vão conseguir permanecer e áreas da instituição que vão começar a definhar por essa política que determina como é que é aplicar esse dinheiro. Então isso é um modelo de Estado diferente. Não conhecemos universidade autônoma se ela não tiver garantia de financiamento. Então quem paga determina como é que é feito isso. Então esse fundo de investimentos, que vai, de fato, fundo patrimonial que eles chamam, que vai gerir as instituições, ele tem três fontes de receitas. Uma, que eu falei para vocês, do capital privado, que vai lá e investe. A segunda é do que ela consegue captar com aluguéis, com concursos que faz, com tudo mais. E a terceira fonte de investimento que está prevista para ser fundo patrimonial, são dois projetos que estão no Congresso para instituir a cobrança de mensalidade dentro das universidades públicas. Pública, porém não gratuita, certo? Com base na sua faixa de imposto de renda, seria o valor da mensalidade que seria cobrado dos estudantes. Então você, na verdade, você desmonta a instituição a um ponto que ela começa a funcionar como empresa privada de fato e fica muito fácil então para depois uma UES chegar aqui e assumir o campus da Piraca, por exemplo. Então você está mudando o Estado brasileiro, está mudando a natureza dos serviços que vão prestar para a população. Então essa reforma que está em curso, essa aqui é a dimensão, ela tem múltiplas faces, certo? Não é uma única coisa, um único ataque nosso. A reforma da Previdência, na verdade, é uma face, a trabalhista é outra, a questão do orçamento das instituições é outra, a mudança na nossa carreira, mas tudo isso se complementa dentro da perspectiva de que o Estado não mais se obrigue de garantir à população esse serviço. Porque, afinal de contas, garantir 1,3 trilhões para banqueiros não é coisa fácil. Então, essa perspectiva que está aí é colocada. Nós fizemos agora a plenária lá em Recife propositalmente para poder fechar a Avenida Boa Viagem, que é a principal na beira-mar, e para poder sitiar mesmo o prédio onde mora o Ministro da Educação, o Mendonça Filho, para poder mostrar que não vai se dar isso sem resistência da nossa parte. Vamos fazer muita luta, muita mobilização, conseguimos atingir com essa ação mais de 1 milhão de pessoas nas redes sociais e conseguimos cerca de 5 minutos nos noticiários locais para poder desgastar um pouco o ministro da Educação. Mas isso é muito pouco ainda diante do que tem que ser feito. Já conseguimos construir essa resistência e estamos apontando para um debate que temos tentado fazer um processo que retome um pouco a luta que nós tivemos, inclusive gerou essas greves gerais que teve aqui no país, acabou depois recuando um pouco quando o governo conseguiu se recompor com a sua base parlamentar, inclusive algumas centrais, que a gente chama de centrais sindicais, que são peleiros, que negociaram com o governo, que, olha, a gente, tudo bem, a gente não faz mais a greve geral, se o governo arrumar um jeito de garantir um imposto sindical para nós. Então são entidades que se sustentam à base de imposto e não de contribuição voluntária dos seus sindicalizados, então acaba sendo dependente do governo por causa disso. Então nós vamos retomar um pouco essa agenda de lutas. O dia 14 foi parte disso, nós paralisamos outros servidores públicos, paralisaram os metalúrgicos de vários locais do país. Vai ter uma nova reunião dia 29 de todas as categorias que estão em luta e também hoje, ao final da tarde, também está tendo uma reunião lá em Brasília, tanto da FASUBRA, Tecnostrativos, do ANS, que são os docentes, da UNIUBS, dos estudantes, e da CNTE com TE, que é as redes, tanto a rede privada como também a CNTE, a rede pública do ensino do primeiro e segundo grau, para poder tirar uma agenda comum de ações. Nossa plenária apontou 28 e 29 de setembro, dias de luta nas universidades, com assembleias conjuntas da comunidade, então procurar aqui a do FAO, procurar a DCE para poder fazer alguma ação conjunta com eles. Dia 13 de outubro vai ser um dia nacional de lutas nas universidades e um ato no Rio pela soberania e contra o desmonte do seu público, um ato que é peso no Rio de Janeiro mesmo, até pelo desmonte lá, que é muito maior do que em outros locais do país, apontando então um indicativo de greve para o dia 23 de outubro. Essa data é um indicativo ainda. Então, o que a gente chama que é um indicativo? É trazer para vocês aqui para discutir exatamente isso. O que acham? É possível ou não é possível? Com relação à pauta, é essa mesma ou não é? É possível que a gente faça uma greve só nossa? Tem que ser no mínimo uma greve da educação? Tem que ser no mínimo uma greve dos federais? Então, esse movimento é do feedback mesmo. Trazer um indicativo para vocês. Nós debatemos ele em cada instituição, em cada campus. E a partir daí, a plenária que vai ter no Rio de Janeiro, no dia 21 de outubro, bate o martelo se de fato nós iniciamos a greve no dia 23 ou se readequamos esse calendário nosso de mobilização.